É brau nelas! Ela é bandida, mas nós investe. Vai começar a luxúria! Ela é bandida e nós investe. Tava no vale pagando de periguete, tirando onda os maloqueiros. Vence essa guerra, quem pegar ela primeiro. Eu bato o vral dela, eu bato o vral na amiga dela. Eu bato o vral dela, eu bato o vral na amiga dela. Meuscds.com. Eu bato o vral dela, eu bato o vral na amiga dela. Eu bato o vral dela, eu bato o vral, ai. O vral dela, vral nela, vral nela, vral. O vral dela, vral nela, vral, vral. O vral dela, vral nela, vral nela, vral. Ela é bandida e nós investe. Tava no vale pagando de periguete, tirando onda os maloqueiros. Vence essa garra, quem pega ela primeira. Mete o vral nela, eu meto o vral na amiga dela. Eu meto o vral nela, eu meto o vral na amiga dela. Eu meto o vral nela, mete o vral nela. Valeu, valeu, valeu. É vral nela. Quebra, quebra, quebra. Meuscds.com. Eu meto o vral nela, eu meto o vral na amiga dela. Eu meto o vral nela. Vral nela, vral nela, vral nela, vral. Vral nela, vral nela, vral nela, vral. Vral nela, vral nela, vral nela, vral. Vral, vral, vral. Olha pra cima que chega a luxúria. Eu mete o vral nela, mete o vral na amiga dela. Eu mete o vral nela, eu mete o vral na amiga dela. Eu mete o vral pra cima que chegou a maregrina. Mete o vral nela, eu mete o vral da amiga dela. Eu mete o vral dela, mete o vral da amiga dela. Eu mete o vral nela, mete o vral na amiga dela. Que alegria, mais o Eric chegou à luxúria, filha.